no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A ciência já comprovou que a música ajuda no bem-estar de plantas, animais e nós humanos. Além disso, ela traz outras vantagens como auxílio na manutenção da memória e até mesmo no alívio de dores. Que tal tirar a prova disso? Pois o FOP Convida proporciona a oportunidade de apreciar música boa ao vivo e a cores. A idealização do Convida surgiu para a divulgação de artistas e músicas produzidas por alunos e professores do curso de música da UFOP. Edésio Melo, organizador do UFOP Convida, conta sobre o surgimento do projeto. Nós tínhamos na época, em 2011, uma produção artística dentro de música, aquilo que é estudado, trabalhado dentro de sala de aula, que precisava ser mostrado, colocado para o público em geral. Tanto o público interno nosso aqui quanto o externo. Então, eu tive a ideia de criar um projeto para deixar à vista, à mostra, para as pessoas apreciarem aquilo que os professores trabalhavam com seus alunos dentro de sala de aula. E não só de apresentação que vive o FOP Convida. Como expliquei, Désio, outras atividades como palestras, workshops e minicursos que envolvem o universo sonoro também acompanham o projeto. O FOP Convida se abriu também para pequenos minicursos, né? Eu queria citar aqui três minicursos do Maurício Monteiro, que é um importante musicólogo brasileiro, hoje radicado em São Paulo, mas ele é, inclusive, natural de Ouro Preto. Já veio aqui oferecer minicurso, tem masterclass, workshops, palestras, ele não se resume único e exclusivamente a apresentações musicais, não. Mas é claro que todos os assuntos que são trabalhados com vida, tem a música como foco principal. O UFOP Convida existe desde setembro de 2011, então é de se imaginar que muitos artistas legais já passaram pelo projeto. E se você também quiser se apresentar, é só procurar por Edésio Melo no Departamento de Música da UFOP e agendar seu espetáculo. Você não vai ficar fora dessa, né? Para saber mais da programação, acesse facebook.com/UFOPConvida. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.